sobre mim. Seu poder é bem mais que o sol em seu brilho, é bem mais que as estrelas luzentes, é maior que os mares e a terra. Nunca perde em batalha. Não me assombra o furor de nenhum filisteu. Toda honra, poder e glória serão dados ao Deus de Israel. O meu Deus é um Deus de vitória, é rei sobre todos na terra e no céu. Que o poeta consiga escrever. O meu Deus em tudo é bem capaz, ele é mais que se possa dizer. É bem mais que a prata e o ouro, é bem mais que se possa pensar. Em suas mãos há tão ricos tesouros e vitória pra quem. Não me assombra o furor de nenhum filisteu. Toda honra, poder e glória serão dados ao Deus de Israel.